companhia, o seu cheiro está lá. Eu quero que chegue logo amanhã. Eu quero sentir teu beijo com gosto de hortelã. Te abraçar tão forte.